7, tem 193 a bordo, 3:40, alterna o galeão. Galeão, qual autonomia? 3:40. Gente, livre táxi, contornando Pátio Uno, Indy Alpha, transferência, voo no 897. Pátio Indy Alpha, Vila Torre 395, 897. Torre Salvador, bom dia, boa noite no 7, aproximando o ponto 0 no 0 pronto. Boa noite no 7, autorizado a enviar e decolar. A linha decola, pista no 0, vento 070 graus, 039, altímetro no 0, no 3. 1013, a linha decola, dá no 0, boa noite no 7. No 7 aos 45 de bola, controle no 20, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom dia. Boa noite no céu. Controle Salvador, boa noite no 7, um bom dia. Bom dia, noite no 7, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, noite no 7. O centro restringe seu voo ao nível 320 e voo da presente bridge. Voando bridge, restrito 320, 97. 2399. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360. Bridge até Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decola da pista 190. Curva direita, saída da El, Leda, após Broad Bridge. Controle 1920.8, torre 18.95. Código transponder 5114. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, decola da 190, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge, Peso Lu 10, Bridge, Peso Lu 16, GHZ, Bridge, nota conforme. 4 protejamento correto, chame pronto. Rumo 8 no 7, chama Recife no 3325, alterna 1251. 3325, 251, 8 no 7, obrigado, bom dia. Yep. Coordene com a equipe de solo que deverá ser rebocado até a posição 08. A partir daí aciona e me chama para o táxi, naquela posição. 08, está autorizado o funcionamento, vai chamar o táxi para 399. Tráfico Salvador. Bom dia, o trip 5557, da Eco, autorização Campinas. Cuide o recebimento da informação, Fox, já atualizamos para Fox Trot. Salvador, o tipo 5557, centro da Foxtrot. Autorização Campinas. Autorizado Campinas, nível de voo 360. Bridge up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decola da 190, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1920.8, torre 1918.95, transponder 5121. Autorizado Campinas 360, Bridge Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, saída da El, Leda, Bridge, pistão 190, com curva direita, controle 1208, torre 1895, aciona 5121, trip 5557. Correto, chame pronto para acionar. Vamos lá, pronto, 5557. Salvador, a trip 5557, portão 08, está pronto para pushback e acionamento. Gente, o número 2 aguarda autorização, trip 5557. Aguardando, 5557. Para o táxi UTAN 3399150, bordo 3 horas e 30, alterno Galeão. Autorizado táxi, via Pat 1, Índia Alfa, ponto de espera, pista 10, transferência. Autorizado via Pat 1, Índia Alfa, ponto de espera, monitora, chama a torre 295 UTAN 3399. Alô, TP 5557, tá pronto para push? Tem alguma previsão? 108, autorizado, chama pronto para o táxi. Tá autorizado, chamar para o táxi, TP 5557. Salvador, tá 3399, ponto de espera. Tá 3399, autorizado ingresso, decolagem, piscina 0, vento 040 graus, 02 nós, altímetro no 0 no 3. Altímetro no 0 no 3, autorizado alinhado e decolado 1 no 0, tá 3399. Pronto para táxi, o trip 5557, 106, bordo, 3 horas e 5, alterando Ribeirão Preto. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, via Pat 1, Índia e Alfa. Índia Alfa, ponto de espera 1895-5557. Dan 3399, é o Zuno 0, decola, controle no 20, décima 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Salvador, Departure 3-4, good morning, to system 33, minor, minor, position. 399, climb to level 360, the departure. Okay, maintenance, dial the boundary, keep climb to flow level 360, unrestricted. Any chance to coordinate with RC Center, the 380, as final flow level? Wait for 380. Waiting for 380, down 3399. Salvador, bom dia, 3557, ponto de espera da 10, top. Inicialmente ali mantém capítulo 10, 5557 da Tripe. Ali mantém 10, 5557. O Tripe 5557 é autorizado, a linha decolar, corrigindo, autorizado a linha decolar, piscina 0, vento 060 graus, 049, o altímetro 0, 3. Autorizado a linha decolar da 10, ajustado 10, 3, a Tripe 5557. Nine nine 380 knots, not possible yet. Maintain level 360 final. Okay, understood. 360 final, 380 not available. Any chance to fly direct to Breed intersection? Departure 3399. Maintain it. Trip 5557 ao Zuno 2, hoje não, ao Zuno 4 decola, Chama o controle em 1-20 decimal 8. Controle 1-20-8, 3P5557, bom dia, bora lá. Controle Salvador, boa noite, 3P5557. Boa noite, 5557, sobe 360, mantém saída aberta. 360, com referências, a possibilidade bridge na presente, 5557. Guarde bridge. Vai dando 3P5557. Negativo bridge ainda, mantém a saída da Eulita bridge 5557. Tá, mantém o perfil da saída 5557. Salvador 10-3399, passing flight level 150. C399, contact now, CCNN frequency 1-3325, if unable 125, this is small 1. Okay, 1-3325, if unable 125, this is small 1. Thank you, nice day, Victor. Recife 5557, chama agora Recife no 3325, Alternão 251. Confirma para o TIP. Chama Recife no 3325, Alternão no 25, decimal 1. 3225, Alternão 251, TIP 557, Maria Botavalho. Primário no 3325, Mauro. 3325, TIP 557. Bom dia. Houston 3601 na posição 4, continua em formação Foxtrot. Você teria nossa cópia pelo São Paulo Congonhas 3601? Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, Apezulu 10 Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decola da pista 10, curvando à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, torre 18.195 e o transponder 5137. Autorizado São Paulo, 360, Cotejamento correto, chame pronto para relacionamento. Maravilhoso, Dael Leda, após Bridge. Grato, então Dael Leda, DCT